Broadcasting has come to the future. Rio Sul Radio Station. Você quer ter ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados, há muito tempo. A partir de agora na Rio Sul Rádio. Eu digo isso porque tem muitos anos que, graças a Deus, existe o Flash House, né? Alegrando aí, melhorando o seu sábado, transformando ele em algo melhor, mais leve, mais dançante, né? Com músicas velhinhas, mixadinhas, dançantezinhas, né? Aqui no comando da nave, DJ Marcante. A edição do programa de hoje vai começar com essa pérola chamada Dirty Cash, com Steve B, né? Teremos ainda algumas coisinhas muito bacanas também, como Mike Dubcats, Milk and Sugar, Erasure, Pajama Party, Mary King, lembra delas? Pois é. Se liga, porque é o seguinte, o programa vai começar nessa pegada, mais 125, mais 130 BPMs, por aí, né? Algo que vai esquentando você, então aumenta o volume disso aí. Money.

That's the way it is. Ainda Pajama Party, Yonosé, Erasure, Stop, Milk and Sugar, Let the Sunshine In, Mike Dubcats, Magic Carpet Ride. Começamos a edição do Flash House de hoje com Stevie V, Dirty Cash. Tá aí o setlist do primeiro bloco do programa de hoje. Então significa que tem mais um bloco pra rolar. É só você aguardar um pouquinho só, que logo vem o segundo bloco que tá pedrada. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. Diferentinhas. Versões ao vivo. Sem mesmices. A rádio certa. Para o público certo. 6:38. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Madonna no Flash House. Frozen. Yeah. 54, If You Could Read My Mind. Ainda Haraway, What Is Love, Snap, Rhythm Is A Dancer. Donna Summer, I Will Go With You. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Frozen, da Madonna. Bacana a versão, né? Bom, seguinte, se você tá curtindo Flash House ao vivo, a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio, dá um clique bacana aí na sua rede social e mostra pros seus amigos o que você tem o hábito de curtir aí nesse período do sábado, né? Como é que você se diverte, como é que você se pré-aquece pra sair depois, eu não sei. É, vai de cada um. E caso você não saiba, você pode curtir o programa também no podcast. É só você colocar no seu agregador de podcast aí no seu smartphone, podcast.riosulradio.com. Aí você vai poder curtir o Flash House e outras coisas que tem lá no podcast da Rio Sul Rádio, da programação da rádio. E a edição do Flash House de hoje fica por aqui. Um grande abraço e fui! Um passado de presente pra você. Flash House. E 7. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site. Pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. I know that it's not fair, but some things they change. And I said I'd always be there. Some stay the same. I don't know if you are gonna believe me, but in due time, I promise it gets easy. When the clouds come rolling and the sun's not beaming down, close no more. I can't keep you safe and sound. But when the sky holiday without your love. Everybody reminds me of us. I wasn't enough. And why does it hurt so much? Only with you. My hands are cold, my feet won't stand. But I can't blame the weather. Not forever. With so much to say. To be happy in December, I'll remember.